Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Começam agora mesmo os 28 minutos mais verdes da rádio, na Rádio Utopia, na Rádio Ideias e na Rádio Zero. Sejam muito bem-vindos. Eu não estou sozinho. Isso foi forte hoje, essa entrada. Eu não estou sozinho. Tenho comigo o Carlos e a Laura. Laura, muito bem-vinda. Olá! Carlos, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu sou o Bel e estamos aqui para os 28 minutos mais verdes da rádio desta semana. Como estão? Bem, obrigada. Está tudo bem. Ficaste ali um bocadinho apreensivo naqueles... Ele ficou assim, epá, este silêncio awkward que aqui está. Exatamente, o que é que se passa, mas esta malta não fala. Era não, só para ver se tu, tá como é que tu davas a volta à situação. Pois. Era só tipo, vamos testar o Hugo. Como é que eu me desarrascava? É isso. Antes de começarmos com as notícias desta semana, temos que alertar as pessoas que estamos a gravar esta emissão numa terça-feira, portanto é muito cedo. Não sabemos o que é que vai acontecer. Muito cedo na semana para... Exatamente. Não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos dias até à data em que passa esta emissão. Não temos bola de cristal, nem tarô, nem coisas parecidas. Ainda. Por isso, se acharem aí alguma notícia escandalosamente importante para falar e nós não falámos, pois é porque foi depois de terça-feira. Mandam o feedback para o nosso e-mail, que é Hugo. aquecimentoverbe@gmail.com. E dizem, falem desta notícia na próxima emissão. Pronto, exatamente. É pronto. Muito bem, boa dica. É a dica. Laura, fica a dica. Ou simplesmente vão ao Facebook, aquecimento verbal, e mandam mensagem. Também serve. E recebem uma resposta assim simpática. Sim, exatamente. Nós somos todos simpáticos. Normal, mas simpático. Normal, mas simpático. Agora, feitos os avisos, Hugo, vamos passar... O Carlos, tipo, o homem do business. Vá, vamos lá ao que interessa. Não, vamos passar ao que interessa e é realmente um bocadinho sério. Por isso, vamos mudar para um tom mais sério. Vamos mudar a postura mais. Vamos mudar o tom. Ora então, saiu esta semana, por acaso já não tenho bem certeza se foi esta semana, se foi a semana passada, no final da semana passada, mas pronto, a Associação Zero analisou os dados de Portugal relativos às emissões de gases com efeito de estufa em 2015. Estes dados foram divulgados pela Agência Portuguesa do Ambiente, também conhecido como APA, e não são nada animadores. O tom mais sério. Mas, então? Por isso, entre 2014 e 2015, registou-se um aumento de 7% das emissões. Isso é muito. Pois é, é muito e é triste, porque desde 2005 que Portugal tinha vindo a reduzir as suas emissões a um ritmo médio de 3,4% ao ano. Por isso, mas isso aí é uma questãozinha. Eu não sei se vou dar spoilers ou não, então se calhar não vou falar já. Então, não diga já. Provavelmente vou dar spoilers. No entanto, realmente, esta redução, por assim dizer, da redução, a redução da redução já se notava. A diminuição da redução. Exatamente. Já se notava entre 2013 e 2014. Que foi a redução mais baixa de todo o período, atingindo apenas o 0,5%. Portanto, se a pessoa visse a tendência, era de esperar que a coisa voltasse a subir. Tá bom. Exatamente, houve uma desaceleração. A redução que se verificou até 2014 deveu-se, em grande parte, à crise económica e aos investimentos na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis realizados nos últimos 15 anos. Okay. Isto é o que a Zero indica com os principais fatores. Na verdade, Portugal está bastante dependente da energia, da eletricidade produzida em barragens. E lá está. Tendo isto em mente, a verdade é que entre 2014 e 2015 a produção hídrica diminuiu em 40%. Estava a achar estranho. Já há algumas emissões nós não falávamos de barragens. Já há algumas emissões que estávamos a fugir do assunto. Eu andava com uma colchão aqui debaixo do braço. É pá, eu digo-vos, pronto, pá, agora está tudo o ok. O assunto vai ter a nós, não fomos nós que fomos ter ao assunto. Não, mas olha... Tu estás aí, eu estou aqui, portanto, nem tenho nada a ver com isto. Mas olha que o que tu falaste da redução em relação à crise económica, isso vê-se em todos os dados de consumo de energia. É verdade. Mas pronto, como foi entre 2014 e 2015? A produção diminuiu, muito provavelmente foi um ano muito mais seco e muito mais quente. Para compensar esta quebra, recorreu-se às centrais a carvão de Sines e do Pego, grandes emissoras de dióxido de carbono. Carvão, claro. Conclusão. Estas centrais passaram de uma produção de 11 gigawatts-hora em 2014 para 13,6 gigawatts-hora em 2015, o que se traduziu num aumento de 29% de emissões. Poxa. E agora, isto não está aqui, mas eu lembro-me de ter lido, porque é que foi usado as centrais de carvão e não foi, por exemplo, as de gás? Porquê? Gás natural. Porque o carvão está baratíssimo. E o gás claro, ninguém pega nele. E pronto. Ninguém pega no carvão. Mas olha, eu li recentemente que se o consumo a nível mundial se continuar como está de carvão, em 120 anos, ó, chapéu. Acabou-se o carvão. Dizem. É pá, larguem dizem o carvão. Dizem as más línguas. Larguem o carvão. Não eu nem vou isso, falar olha, mas nem vou falar daquele senhor que diz que há o carvão limpo. nem vamos por aí. Não vamos tocar nesse nome vejam então, já que falámos de barragens. Passada, não vejam vamos... a emissão da semana passada para estarem atentos. Ouçam. Ouvir. Estamos na rádio, ouvir, não é na televisão, ouvir. Carlos. Bom, posto isto, a Zero considera que é fundamental a alteração de várias políticas de energia e clima, em particular nos setores de produção de energia elétrica e dos transportes, reforçando algumas medidas que garantam que Portugal continue na sua trajetória decrescente. Decrescente de emissões. Sim, decrescente de emissões. Okay. Antes de dar este ponto conclusivo, queria-vos perguntar se o que é que acham que vai acontecer em 2016. Quando saírem os dados de 2016, acham que reduziu ou que continua, ou que subiu mais um bocadinho? Subiu mais um bocadinho. Carlos. É assim... Houve um grande investimento nas barragens, não é? Ah, pois, mas pelos vistos não há água. Não, mas atenção, nós tivemos lá aquele recorde, 3 dias só renováveis. Sim, e tal. É verdade, é as verdade. As renováveis têm um peso muito importante. Sim, é verdade. Ainda é assim verdade. Eu defendo que 2016 pode não ser uma subida de 7%, pode ser menos, mas uma subidazinha, eu acredito. Eu acredito que tenha sido também uma subida, mas se calhar não tão acentuada, não sei, mas... Faz sentido para mim que... Vamos aqui o quê? Escrever e selar um envelope? E não, para isso onde também abrimos? Não. Mas eu por acaso acho que até é capaz de ter descido um bocado. Acha? Outra vez. Porquê? Mas não o suficiente para compensar estes 7%. Pois. Porque no fundo acabou por ser um ano com alguns eventos de clima extremo, por isso, e como tu dizes, houve aqueles 3 dias que tivemos... Mas são 3 dias num ano. Sim, eu sei que são 3 dias num ano. Mas poderá fazer a diferença nas contas, na parte matemática. Sim, depois altera a média, sim, ok, estou a perceber. Mas, ou seja, eu acho que até é capaz de ter decrescido outra vez mais um bocado, mas não o suficiente dos 7%. Por outro lado, temos também a parte do consumo automóvel. Eu acho, por exemplo, eu acho que a conclusão é que vai ser, 2016, números, é que subiu, mas tipo, imagina, 2%. Ou seja, 2, 3, metade do que subiu em 2015. Isso faz-me sentido. Acredito isso faz-me sentido também. Até porque não são efeitos que sejam anuais, não é? Aquilo é um bocado... é um bocado mas a cena pronto, da inércia, não é? Tipo, A malta vai investir um aqui numa bola de cristal, vamos eu acabei de dizer a cena no... da inércia, qualquer físico que me ouça vai pensar, oh Deus. Eu agora vou dar a palmadinha nas costas. Então vá. Mas não fiquem a pensar que isto não foi mal, porque foi mal. De acordo com o Programa Nacional para as Alterações Climáticas, Portugal tem como objetivo alcançar valores de redução entre 18% e 23% em 2020. Ora, okay. E até 2030, a meta fixada está entre os 30% e os 40% face aos níveis aos valores de 2005. Ok. De acordo com os dados do inventário, Portugal já reduziu as suas emissões em 20%. Uhum. Ou seja, não tá mal. A meta de 2020 já foi cumprida e ultrapassada. Se mantivermos as coisas como estão. Em relação a 2030, lá, acaba lá. Pronto, faltam 10%, né, que está isto na perspectiva do mínimo, que é os 30%. Aquele bocadinho que falta é sempre mas o pior. É o danoninho. Mas aqui uma coisa que mete confusão, que é o seguinte. Isto é um bocado como um atleta do género. Tens de fazer a corrida em menos de uma hora. E tu sabes, epá, com o ritmo que eu estou, eu sei que vou chegar em menos de uma hora. Mas eu vou correr para chegar em 50 minutos. É um bocado assim, não é? É, eu também do género, acho já atingimos objetivos, epá, mas se conseguirmos ir um bocadinho mais depressa... Dá tudo. Por é isso dar é tudo que eu disse. É dar final tudo. É dar tudo. Já estamos a entrar... Já estamos quase a entrar nos últimos 10 anos. Quer dizer, é os últimos 100 metros, 2020 é daqui a bocado. 2020 é daqui a virada da esquina. Por isso é que eu disse que era a palmadinha nas costas de pronto, subiu. Vou só ali buscar okay. Depois da reforma, venho já, está claro. Pronto, subiu e tal, mas já está alcançado. Não. Quer dizer, é um facto, é verdade, já reduzimos 20% em comparação. Okay. Agora, sim, mas é um lado positivo no meio de todo o negativo, porque nós aqui tentamos, sim, sempre acabar num up, não é? Já que tivemos emissões tão pesadas. Bom, eu tentei lavar esta emissão, esta notícia no final, mas o Carlos é que nos vai falar de detergentes ecológicos. Epa, eu não acredito que deixaste esta passagem. Incha, sim! Mas foi boa, foi uma passagem boa. Oh Deus! Bem, eu esta semana trago. Vê. Eu estou em choque. Ele baixa, ele não consegue reagir. Não tenho lexívio para isso. Opa! É por ser terça-feira. É verdade, é muito cedo na semana, pois é. Eu esta semana trouxe um artigo que vi uma publicação no Green Savers, que é como escolher um detergente ecológico. Ótimo. Isto é uma questão que... Continua a rubrica Carlos com as suas sugestões verdes. Não só, bem, a sugestão não é propriamente minha, não é? Eu gosto da tua proximidade com os ouvintes. Sim, pois, eu acho que sim, eu procuro isso. Não, mas é bastante pertinente. Porque assim, eu ponho-me no lugar do consumidor muitas vezes e isto é uma coisa que já me aconteceu. Tu és consumidor, sim. Exato, todos nós somos, não é? Exato. Direto ou indiretamente. E isto é uma das coisas que, quando eu li isto, faz todo sentido. Se eu tenho preocupações, por exemplo, quando vou comprar fruta ou quando vou comprar comida que seja portuguesa ou que seja de produções sustentáveis, digamos assim, que sim, é para... Biológico. Whatever, o que seja, estás a ver? Porquê é que nos detergentes não vou fazer o mesmo? Acho que sim. Pronto. Uma boa questão. Fez-me todo sentido. Ora bem, depois vocês podem ter acesso a isto, mas está lá tudo a explicar no post da nossa emissão. Vai ficar lá o link. Onde podem ver também um vídeo que está lá da Quercus, do Minuto Verde. Do Minuto Verde. Eu explico-vos muito bem esta questão, mas só para vos dar aqui um lamiré. Foi em 1992 que a União Europeia criou o rótulo ecológico europeu, chamado Ecolabel. Vocês já devem ter ouvido falar. Acho que nós já devemos ter falado disso. Nós já devemos ter falado aqui também de algumas, relativamente a alguns produtos. Pronto. O que é que este rótulo faz? Indica aos consumidores que estão a comprar um produto que ao longo do seu ciclo de vida, este não sei o que é importante, que ao longo do ciclo de vida do produto, este produto em si tem um menor impacto no ambiente, quando comparado com outros que não têm um eco-label, ok? Uhum. Isto é importante perceber. Os produtos com este rótulo são analisados e são tidos em conta aspectos como, por exemplo, o consumo energético, a poluição do ar, a poluição da água, a produção de resíduos e a poluição dos solos. Vejam, se isto é uma análise ao ciclo de vida, nós que estamos dentro do assunto, percebemos que isto vai desde, acompanha a gênese do produto até ao seu depósito, ou assim, ou quando deixa de ser útil e passa a ser um resíduo, não é? E lá está, é o ciclo de vida. Não, aliás, não é o ciclo de vida, se o resíduo, quando está em formato, entre aspas, resíduo, se for aproveitado, não termina aí o ciclo de vida. Exatamente. É só mesmo quando deixa de ser usado. É, lá está, não existe o deitar fora. Agora apanhou o gancho, sim. Não existe o deitar fora. Não há o deitar fora, há o reaproveitamento, não é? Pronto, exatamente. Exatamente. Era esta noção que eu queria deixar aqui. É engraçado porque, não é, 25 anos depois de ter entrado em vigor, temos esta label, este rótulo, este eco-label, em produtos que utilizamos em diversas divisões da casa. E depois eu percebi-me disto. Foste à procura? Fui à procura. E tinhas muitos? E tinha alguns, sim. Boa. E tinhas reparado neles? Não tinha reparado neles. Eu estou para aqui a falar, mas nem faço ideia. Pronto. É um bom exercício que eu recomendo que façam. À procura do Ecolabel. E certamente vão ser... A dica! Vão ser surpreendidos. Onde está o Ecolabel? Mas isso é muito mais old school. Tu começaste por à procura do Ecolabel. Quer dizer, isso é uma referência atual. Eu nem lembrei dessa. Eu nem... Isso saiu atual, que tem 10 anos para aí, mas é o NEMO. Saiu-me do NEMO. Resta ainda dizer que esta certificação é um processo voluntário por parte das empresas. Portanto, as empresas é que se submetem a este processo de certificação para receberem então nos seus produtos o Ecolabel. É um bocadinho como a associação, não é a associação, mas o contrato, vá, com a Sociedade Ponto Verde. Da parte das indústrias. E o EMAS também. Exato. Acho que o EMAS ainda é voluntário. Era há uns anos quando eu estava. Quer dizer, a Sociedade Ponto Verde, eu não sei se é voluntário, mas inicialmente era. Yeah. Mas olha, acho que sim, acho que é um bom exercício. Ter uma barbaridade. Mas sabes que a verdade é, além dos detergentes, nós devemos ter cada vez... Aliás, supostamente devíamos sempre ter tido, face à redundância, atenção aos rótulos. dos bens que dos alimentos, eu acredito que as pessoas compramos? Estejam sensibilizadas assim, para isso agora. Eu dia. Acho que há muito barulho à volta disso. Mas repara que, por exemplo, no barulho? Caso dos... Sim, demais. É tipo, chega ao ponto de ser distrativo. Mas estamos a falar de alimentos. Neste caso. Ou estás no, a caso falar dos no caso dos alimentos. Okay. Eu acho que as pessoas estão mais sensibilizadas para isso. Não quer dizer que estejam, se calhar, melhor informadas. Exatamente. Obrigada, sim. Carlos. É isso. Mas é isso. Eu acho que estão mais aware desta situação. É a mesma história dos eletrodomésticos com a eficiência energética, exatamente. Letras, etc. Que, se bem que agora é um pouco que assim, já vamos no A, mais não, infinito. Não, pera, que falaste nisso e nós não chegámos a falar disso no aquecimento verbal, mas a nova etiqueta energética vai ser introduzida... tenho ver se consigo ver aqui rapidamente, mas vai ser introduzida. Sim, mas repara que é A, mais, são três mais. Sim, mas... Não seria a altura de reavaliar o que é A, B, C, etc? É isso que eu estou a dizer. Vai voltar à escala formato A a G. Ah, pronto, não tinha percebido isso. Foi no mês passado, eu estou a ver isto mais uma vez no site da Zero, foi no mês passado, a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento Europeu acordaram. Reuniu alterações acordou, é que já estava etiqueta, a ser um na pouco... etiqueta energética dos equipamentos. Quer dizer, pronto. Já estávamos assim... Pois, já ia no A, já estava na hora de fazer... Quer dizer, daqui a bocado... Uma reestruturação... Era com mais pilhas, A, etc. Exatamente. Eu só não consigo agora ver muito rapidamente e a ler na diagonal... Quando é que isto vai entrar novamente mas em vigor? Vai, okay? Mas vai desaparecer gente. O A3+, e vamos voltar à escala de A a G. Vamos facilitar então a vida às pessoas. Faz todo um sentido, faz todo é? Um sentido, é verdade. Mas em relação ao Ecolabel, quer dizer, se nós consumimos tanta coisa e se nós realmente tivéssemos consciência daquilo que estamos a consumir, se é ecológico ou não, ou pelo menos das opções que estamos a tomar, é a mesma história das luzes. Sim. Exatamente a mesma coisa. Se vai usar durante muitas horas, vai ser... ligada e desligada muitas vezes. Cabe a cada pessoa, a cada utilizador, fazer o molde, entre aspas, a si mesmo e ao seu tipo de consumo, não é? Mas é uma coisa que, não sei se vocês têm vindo a reparar, de certeza, porque vocês são pessoas que observam estas tendências. Muito observador. Vocês são super observadores. Ultimamente, ou pelo menos é mais noticiado, não quer dizer que não acontecesse antes, mas é mais noticiado. Cada vez mais se obriga o consumidor, o cidadão, a pessoa, a estar informada e a voltar a ganhar responsabilidade própria das escolhas que faz. Estamos a fugir... Eu acho isso, pelo menos na sociedade portuguesa, porque se calhar noutros países isso já acontece há bastante tempo, mas é verdade. Mas, por exemplo, no nosso caso... Riste por dentro, porque por lembraste dentro. Logo assim... Pois, uma latitude assim, uhum. mais acima, exato. Uhum. Diz o país, rapaz. Deixa continuar lá. Mas pode não ser um país, podem ser vários, porque na verdade o senso de civismo e etc, não é? Consciência, são em vários, mas de latitudes lá para cima. E é isso, cada vez mais se vê várias opções a serem tomadas, a levar a responsabilidade para as pessoas, para o individual. E isto, por um lado, até é bom, eu até me atrevi a fazer uma reflexão e assim, quem sabe, quiçá, daqui a uns anos, nós faremos ela todas as nossas... Quiçá, quiçá. Toda, porque dá todo um ar intelectualão. Quem sabe faremos as escolhas mais conscientes num todo, não é? Porque nós vivemos sim. naquela coisa do a maioria decide, portanto, aquela coisa que se chama democracia, acho, normalmente. Eu acho que se ia dar mais escolha. Eu acho que tem dado mais escolhas. Tens mais produtos com isso mais é escolha. Não, pera, que as escolhas são muito influenciadas também. Tudo bem. Se tu não fores informado, podem fingir. Tens maior. Aqui 10 escolhas, mas olha que estas duas... Pronto, está certo. Mas tens uma gama maior. E depois, lá está, parte de ti, do consumidor, do cidadão, dentro daqueles 10 produtos, escolheres o teu. Mas cabe-te a ti... conseguires informação dos 10, porque se fores esperar que deem, dão-te informação sobre 2. Aliás, vão-te dar informação sobre daquilo um... que tu queres, claro. Que eles querem que tu compres. Pois. Estás lá está, e estamos porque a falar de produtos, não estamos nível, a falar de mais dos nada. Olhos, é aquele que está com promoção esta semana, que está todas as semanas. A promoção que subiu o preço na semana antes, alegadamente. E depois, obrigado. e depois na semana a seguir voltou a baixar pelo preço de 2 semanas antes. Claro, claro. E depois saiu um modelo novo, então baixou o preço, ou vai sair, ou... Pois. Isto a nível de detergentes, mas como isso... a nível de comida, sim, como a nível... Os detergentes também têm modelos novos, fórmulas novas todos os anos. Mas pronto, isso também já é uma questão de alerta da pessoa para aquilo que está a ser vendido. Mas isso tem a ver com a literacia. Outra coisa que é também a cena de as coisas estarem trocadas, de género. Promoção, bacalhau... Mas isso, do, há muita gente aqui... Do Zé... Bacalhau do Zé. Só para não dizer marcas. Sim. E depois, no sítio onde diz que está a promoção, está a bacalhau do... Francisco. Francisco. Qual é que é o mal do bacalhau do Francisco? Não é mal nenhum, mas está a enganar porque o bacalhau está mais caro. As distraídas pegam no bacalhau. Eu devia ter inventado nomes, não devia ter posto nomes. Não, eu devia ter dito bacalhau A. Bacalhau da Noruega, bacalhau do Brasil. Não, não, bacalhau A e bacalhau B. Ou A-linha. Pronto. A-linha. A-linha que é melhor. O A-linha é que bacalhau... tem promoção. Bacalhau pescado. Pronto, já chega. Sim, eu acho, mas que, eu acho tema, que sim. Isto é um tema importante e eu concordo com isso que a Laura estava a dizer. As pessoas têm que estar informadas e têm que procurar essa informação. Escolherem têm que consciência. Querer procurar essa informação. Exatamente. Querer procurar essa informação. Querer é poder, gente. Gente, poder. Informação é poder também. Verdade para o poder, ou como é que diz o Algarve? Assim, mal traduzido. Mau aparcamento. Bom, para concluir, que já estamos mesmo a acabar, Laura, tu trazes aí umas anotações. Sim, uns é pontinhos. Sim, uma reflexão, uma reflexãozinha. Eu trouxe três pontos diferentes. Dois foram notícia no Greensavers nos dias 3 e, salvo erro, 4. Dia 3 é mesmo reflexão, gente. Vão lá, procurem, vão ao site da Greensavers e procurem o tema O que andamos a fazer do nosso planeta. Estão lá 6 ou 7 fotos. Deixa-me confirmar. 1, 2, 3, deixa-me 4. Confirmar. Se fores para baixo, diz 7. Ah, ok. Estão lá 7 fotos que mostram o mal, entre aspas, as feridas que temos aberto na natureza. São evidências de impactos diretos. São imagens, ter, são imagens que foram feitas através de um projeto que se chama Global Population Speak Out. Faz parte da organização International Population Institute, fundada por John Finney. É um senhor que é ativista e é escritor ecológico do Colorado. E estas imagens estão no livro Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot. O que quer dizer tudo a mais. Over basicamente tudo. É isto, é exagero. A capa é muito... É, abre lá ali, abre aquele link que está ali em baixo. Anda para baixo, abre aí. E é assim, a capa é muito sugestiva. O que eles dizem neste grupo é o seguinte, o Hugo viu a capa. Uma imagem... É baseado na história de uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não é verdade? Ah, e vale. E vale. Mas, também vos tenho a dizer, nesta história de imagem e palavras, há um senhor que defende, é um senhor de 76 anos, esta notícia da Greensavers do dia 2, que defende que um som vale mais que 1000 imagens. Isto estamos a falar do especialista em bioacústica Bernie Krause, que é um senhor que tem neste momento 76 anos, portanto já há muito tempo que estuda a acústica da natureza, e que nos diz que a natureza está mais silenciosa, ou seja... Todos os... Estou a repetir muito natureza, mas certo. É verdade, gente. Todos os sons naturais dos ecossistemas, por exemplo, o cantar dos pássaros, o barulho da água a correr, etc e tal, está tudo a ficar muito mais silencioso. E ele chama a atenção para, mesmo em sítios, por exemplo, uma floresta densa como a Amazónia, se cortar 2-3 árvores vai fazer diferença aos animais que lá estavam e o som já vai ser diferente. O que ele diz é que uma imagem depende sempre do enquadramento, da perspectiva, certo. Do foco, certo, do certo, zoom, certo. Etc e tal. Uhum. O som não. O som é 360 graus. É o que está ali, é o que está ali. Não há como mascarar, entre aspas. Então o que ele nos diz é que a natureza está a perder vários dos seus sons. Está a tornar-se mais silenciosa. E isto eu até fiz... No meu Facebook eu partilhei este link e disse uma frase que era algo do género: o homem faz mais barulho e a natureza cala-se perante isso. Mais barulho, sim. No sentido de distúrbio, sim, sim, é sim, perturbante, sim. Ruído, o barulho, não é? O ruído que o homem faz, e a natureza perante isso perde os seus sons. É um bocado como perder a cor, não é? Entre aspas, o cinzento do homem em comparação a todas as cores da natureza. Sabes o que está é que bastante fez, filosófico, que mas, lembrar, mas tem muita verdade. Tem muito fundo de verdade. Tem um bocadinho. Isto fez-me lembrar aquele momento do trailer do novo Alien, do Ridley Scott, que eles, estão no planeta e há um deles que repara que não há barulho nenhum. Eles estão numa floresta e não há barulho nenhum. não há animais, não há silêncio, nada, silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Pois é, pois é. Estou-me a lembrar disso. Estás a lembrar do... Sim, que até há plantas, há plantas, há atmosfera, mas não há barulho. Mas não há seres vivos. Pronto. Mas olha... Sim, mas isto é um filme. Tenho-vos a dizer... É um filme, mas vocês acabaram de comparar com a realidade. Não sei se... Não, não comparámos nada com a realidade. É uma questão de... Estou a dar um exemplo concreto daquilo que tu estás a dizer. Exatamente. Para as pessoas a ajudar, exatamente, isto. Mas eu não estou a dizer que fizeste mal. Estou a dizer que nós temos sempre aquela salvaguarda do mas isto é ficção. E pá, às vezes... Está aqui o senhor a comprovar que não é. Olha, uma coisa que parece ficção e que não é, e agora deixo-vos para refletirem, vão ao site do parque de Yellowstone, yellowstonepark.com, e procurem sobre a reintrodução de lobos que mudou o ecossistema. Neste caso, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Os lobos podem mudar rios, sabiam? Ah? É verdade, sim. Vamos comigo rapidamente num percurso assim, bem rapidinho. Também fazem barragens. Desde... Não, isso são os castores. Não, mas espera aí que já lá vamos muito rapidamente. Sei. No Parque de Yellowstone não havia lobos desde 1926. Ora, em 1995, uma alcateia de 14 lobos foi retirada do Canadá e foi introduzida no Parque de Yellowstone. Todo lobo, temos em conta que está no topo da cadeia alimentar e que todo é um predador. Um predador topo. O que é que acontece? Devido ao desencadeamento, entre aspas, da reintrodução dos lobos, o facto, a relação dele com as presas e depois todos os animais à volta, porque quando falamos de ecossistema falamos de uma teia alimentar e não de só... Relações, de uma, exatamente. Sim. Todas as relações... O que é certo é que voltaram a ver, aumentaram as populações de castores, já para darmos um salto muito rápido, aumentaram as populações de castores que também mudam a hidrodinâmica dos rios, e neste momento o Parque de Yellowstone tem uma melhoria considerável, neste momento que já passaram 20 anos da reintrodução dos lobos, porque isto não é uma coisa que seja assim de um dia para o outro. Em 5 anos viu-se alterações nas populações animais, mas nos rios é uma coisa que demora mais tempo. Isto para dizer que é assim, meus amigos, façam o que quiserem, mas a natureza vive muito bem sem nós. Não estraguem, então. Não estraguem. Bom, e com esta vamos-nos ficar e vamos já... Já está mesmo a acabar o tempo. Dizer-vos que o Aquecimento Verbal passa todos os sábados à 1 da tarde na Rádio Utopia e todos os sábados também às 2 da tarde na Rádio Ideias. As repetições na Rádio Utopia são quartas-feiras à 1 e na Rádio Ideias quarta-feira às 2. Na Rádio Zero é às 6h30 todos os domingos com repetição terça-feira às 10 da manhã. Da nossa parte é tudo... E até para a semana. E até para a semana. Até para a semana. Peraí. Não? Oi? Já? Agora sim. Agora? Até para a semana.